775, clear pushback, was ready for taxi. I put West 775 Heavy is ready to push back, we report ready to taxi. Inglês no meia, pronto para a cópia. A escuta, prossiga. 5252 no meia para Aracaju, nível de voo 190. Decola da ONU 0 após curva esquerda, saída Puca, após voo Jama, após voo direto Aracaju. Controle 119.35, TOI 118.6, transponder 5143. Versículo 2 no meio, cotejamento correto, resposta pronto para o posicionamento. Número 90, aguarde para girar a base, informe quando o visual com tráfego Olimpo 00. Já estava de visual, a gente alonga e se enquadra como número 2. Muito obrigado. Ok, gente. 3858, solo os 3, não, vou livrar direito no 21, no decimal 9. 219 também, 258. Solo Salvador, TAM 3858, no Devon. TAM 3858, autorizado o táxi via Alfa Juliette. Reporte antes da Juliette. Alfa Juliette. Reportado Juliette, TAM 3858. TAM 3858, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette para 1-1, TAM 3858. Pisto 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 2. Pisto 1-0, ponto da 10, abjeto de cruzado da 6. Chegou o F5827, já tem autorização de tráfego pra gente? F5827, pronto para copiar. Pronto. Web 5827, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upslu 10, pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5135. Guardando pista livre, linha P00. 360, da Dael, Dael, depois Leda, depois Trive, Upslu 10, aerovia. Decola da 10 direita é a curva, 5135 é transponder, 1935 controle. Objeto 5827, saída Dael, Leda, Bride, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Então vamos lá, Dael, Leda, Bride, Bride, obrigado, 5825. Objeto 5827, chamo para acionamento. Samara, 5827. Oxané 6310, aciona identificação. Autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050. QNH 1012. 050-1012, chegada a mar, Oxané 6310. Pode voar direto para Itap, Fortuna. Autorizado Itap 6310. Direto Itap 6310. Novamente da 3603, quanto para o pushback acionamento no 7. Então 3603, aguarde pushback. Guardando. Webjet 5723, solo aos 43, vou livrar direito no 21, no décimo 9. Direito 5723, direita agora, 219, saída 3. Olimpo 003, toque é remetida, pista 10, vento 120 graus, 089. Livre, toque é remetida para Olimpo 00. Tão 3603, livre sonar, reporte pronto para táxi. Reportaremos toque, tão 3603. Fala, boa noite, objeto, sai da 3. Flávio 775, clear to taxi to April, holding point April, one, holding point runway 10 via taxiway India, on holding point contact tower 118-6, Q1H1012. Hi, to the holding point of runway 10 via taxiway to India, Florida West 775. All upon it, objective side the street. All upon it, objective side the street. Obrigado, 5723, autorizado TAP via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, sai da 3. Cansador, tá 3662. 3662, complete. Aproximação Chame Torre 1 no 8 décima meia. 8662. We have 5 souls on board and 3 hours and 36 is the endurance for that was 775 heavy. 3662, boa noite. Complete aproximação, é o número para pouso, aguarde autorização, vento 110 graus 089, ajuste no 012. Ok, aguardando autorização para pouso, para 3662. Juliette, 723 web. Cabinete 5723, autorizado, ingressar na Juliette, posição 05. Juliette, ingresso parte 05. Através nosso da torre, o Olimpo tem zero visual com tráfego na final. Alongue a perna do vento e gire básico número 2, Olimpo 00. Número 2, Olimpos. In contact 118.6, maintain position, in contact 118.6. Hold position and maintain 118.6, around for the west 775 heavy. Solar 527, posição é 2 para o direcionamento. Solo 3603, pronto para o táxi, com PLB de 140, autonomia 3 horas e 50, alternando o galeão. TAM 3603, autorizado táxi via taxiway India, ponto espera pistão no 0, chame torre 118, decimal 6, altimetro no 0, no 2. Táxi via India, ponto espera 110, torre 118, decimal 6, TAM 3603. Solo 5827, posição 2, pushback, saneamento. Avenida 5827, aguarde pushback. Aguarde. Olimpo 00, alonga a perna do vento, aguarde para girar básica, hein? Vai se manter na perna do vento, aguarda para girar o Olimpo. Puxa. A disposta cortada para o 62? AP Confirmo, pouso autorizado, vento 1 no 0 grau, 089, 1002. Ok, livre pouso para o TAR 3662. Uno meia, uno três, esse é o número 2 para Pushback. Red 775, after track short final, airburst 320, clear line up and wait to runway 10. Line up 10 behind landing aircraft, Florida West 775 heavy. Pushback. Roger, boa, estou zero feedback, 527. Retido, informarei pista livre. Gerar o base pela esquerda e aguardando pista livre, limpo 00. Passarei 2224. 103, autorização para a sua vez. Passarei 2224, aguarde copa. Solo coordenando com a aeronave da empresa ao lado aqui, não dá para o 613 inicial push não? A 3662 no solo aos 49, vai liberar direito 121 no 19. Direito 119, 3662. Pido o quê? Não, faz simultâneo, não tem jeito. O 5827 tem condições de fazer com um colega da companhia à sua direita no portão 01, sabendo que vai ficar como número 2? Afirmativo. 5827. Afirmativo. 5826, coordene com o trator para puxar a sua aeronave um pouco mais à retaguarda, de forma que entre no adentre no pátio 3, ok? Presente, eu coordenar aqui. 5827. Grato. Obrigado, Fábio. Nada, abraço. Boa, por favor. Simultânea, porta táxi. Porta táxi, com 613, obrigado. Sou 62. São 3662, autoridade táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 62. 08, nosso, por limpos. Por limpos. Autorizado, toque emitido, pista no zero, vento 1 no 0 grau, 089, Olimpo. Livre, toque emitido para o Olimpo, 00. RAN 775 airborne at 51, contact now, control 119.35. 119.35, Moto West 769. 662, autorizado, ingressar na Juliette, posição 08. 08, por meio da Juliette, TAM 3662. TAM 3662, se considere e mantém a posição antes do taxiway Juliette. Temos a aeronave da WebJet que vai realizar o pushback e vai passar o eixo do Juliette e vai adentrar no pátio 3. Mantenha o taxiway Juliette e aguardando instruções. Then, right, fly to west, 775. Posição antes do taxiway Juliette. Alteração Juliette, TAM 3662. Afirmativo, 5827, adentra no pátio 3, por gentileza. Tá sim, pátio 3, obrigado. Dois, dois, dois, quatro, vamos para a cópia. Aí, 2224, 3A0, possível de voo 350, via Pesulu 19, pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 119.35, transponder 51144. Ali mantém pista 10. Alguém mantém 10, 3606. Passarei 2224, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Consegui para o 08, através de Julián, P2. Olimpo 00, toque arremete ao 53, curva esquerda, reporte através norte da torre para girar base. Curva esquerda reportará através norte, Olimpo 00. 3662, Juliette, até o portão 8, autorizado. Portão 8, a Juliette está 3662. Igual 1613, copiado, táxi à direita, via taxiway Índia. Quando espera a pista 10, chame torre 118, decimal 6, o seu centímetro 10, 13. 13, Índia, Alfa, quando espera 18,6, muito grato, estou com a boa noite, 16, 13, até a próxima. TAM 3152, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, QNH 1013. TAM 3152, chegada a Mari, desça ao 050, QNH 1013. 5837, 175 a bordo, 343 Guarulhos. Abilhete 5827, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, pistão 10, chame torre 119, decimal 6, e altímetro 0013. P13 na Índia, 186, obrigado, 5827. Oi, Salvador, 1613, ponto de espera 10, pronto. Romeu 13, após a rolagem do Airbus da TAM, mantém pistão 0. Ali, mantém após o TAM, 613, obrigado. Olimpo 00, condições de girar curva? Ativo, está presente. Ok, gire para asa, informarei pista livre, está presente, informo 737, ingressando para decolar assim que autorizado. Olhando pista livre, gerado já. Aguarde porque é mais 30 segundos sem giro, ok? Localizadora, CNMS 3, 6310, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 2860, 775, contact Recife Center. 125, decimal 1, if a neighbor 133, decimal 25. 25, decimal 1, or 13325, so long. Número 63. Olimpo 00, complete aproximação, informa a pista livre, 737, iniciando a corrida. Olimpo 00 está remetendo, sem problema, está girando à esquerda, livrando o eixo da pista para permitir a decolagem da aeronave. Ok, sem problema. Então prossegue curva à esquerda para a perna do vento, aguardando para girar a base. Salvador, boa noite. Xenem 6310. Xenem 6310, boa noite. Tráfego avistado, completo de aproximação, informa a pista livre, vento 110 graus, 10 lá. Ajuste no 013. 110, com 10 lá, controle Salvador, boa noite, TAM 3603 decolado, passa 2400 na sua escolha. TAM 3603, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, autorizado vai direto Leda, após Leda Eudes. Gente, ascensão 340, da presente voa direto Leda e após Eudes, 3603. Obrigado. Olimpo 00 está fazendo curva direita agora para se reenquadrar na perna do vento. Ok, Aqui Centro Olimpo 00, curva direita, reporte interceptando, tornando bem. Reportaremos. Oceaner 6310, pista livre autorizada, pouso, vento 110 graus, 10 mais. Ele pousa, Oceaner 6310. Webjet 5827, após a passagem do tráfego, Airbus da Oceaner, pintura da Bianca, curta final, ali mantém-se no zero. Passagem do Airbus, ali mantém no 0,57. Decolagem, suba até nível de voo 360, saída Arbor. Para 360, perfeito Arbor, 163. Aguardando para girar a base. Pressão do vento, guardando para girar. Solo Salvador, 352 no meia, para pushback acionamento remoto 1-3. Chip 52, 1-6, autorizado pushback, reportando para táxi. Ciente. Está livre a base, porém, pois 0-0. Firmativo, gire base pela esquerda, informarei pista livre, 737 ingressando para iniciar a corrida de decolagem. Girando base, aguardando pista livre, olhando por 00. Paulo Passarete, 2224, para a rebatida 4, para o pista de treinamento. Paulo 219, chama de 0. De putback. Oceaner 6310, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, Oceaner 6310. 00, 737, sendo corrida, informarei pista livre. Andando pista livre, Olimpo. Oceaner 2224. Interceptar a final da pista no zero para troca emitida, está autorizado. Ou prosseguir observando a aeronave. Segue observando, Olimpo. Oceaner 2224, tem aeronave da Trip à sua esquerda, realizando pushback. O solo, se quiser liberar o passarelo do Trip, pode liberar e tem um probleminha aqui, já mais dois minutinhos a gente inicia. Ok, o Trip então não está pronto, confere? É, tem um probleminha técnico aqui, mas dois minutinhos a gente pede de novo o push, ok? Obrigado. Então, o senhor chame pronto, vou liberar o passarelo da sua direita, ok? Ok, positivo. Passarelo da pronto, livre push acionar, chame táxi, 2224. Obrigado. 5827, decola 02, controle 119, decimal 35. 135, 527, boa noite. Boa noite. Luna 398, acende identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 013. 050 na mar, voo 398, 1013. Passa no pátio, passa, chama 320. Entendeu, portão 01, tá livre, ingresso no pátio. Chama esse da Juliette. Chama esse da Juliette. Jet 5827, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, para a Leda, para a Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, 360, 5827. Conservador, boa noite, Oceaner 3561, para a atualização. 3561 no Brasília, aguarde cópia, escute a informação, Vitor, altímetro no 013. Só um instante, copy. Grato. Para gerar base, Olympus. Boa noite, objeto 536, tá sem informação uniforme, atualização, Recife. Informação, Vitor, aguarde cópia. Vitor, aguardando cópia, 536. Tão 3561, no controle da cópia. Na escuta, 3561, ingresso baixo, Oxalé 6310. Oxalé 6310, autorizado, ingressando a Juliette, posição 01. Juliette 01, Oxalé 6310. Tão 3561, autorizado, Brasília, nível de voo 380, via Upzulu 17. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35, transponder 5147. Eu estou autorizado, passo pela esquerda para qualquer emitido, o vento é de 110 graus, 08 nós, Olimpo 00. 7, foi amarelo para girar base, Olimpo. Elefa, transponder 5147. TAM 3561, controle 119.35, reporte como para acionamento. 3935, chamando para acionamento, 3561. Solo, passarelo 2224, estacionado, 3h40, 45 a bordo, alternativa Salvador para o carro. Passarelo 2224, autorizado, taxi via, taxiway, índia, ponto de espera, pista 10, chame, torre 119.6, azuis, altimetro 10.13. Solo, agora sim, o 352, 16 está pronto para puxar acionamento. Tempo é 00. Ciente, 52, 16. Objeto 5836, pronto para cópia. Pronto, cópia, 536. Objeto 5836, autorizado, Recife. Nível de voo 330, via Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.35, transponda 5146. 331 nível, pelo Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, na Puca, Caju, 119.35, 5146, transponda objeto 57536. Objeto 5836, acontecimento correto, reporte para acionamento. Na posição número 5, vai reportar quando pronto, 536. Passarelo 2224, boa noite, ali mantém pista 10. Olimpo 00, toque arremete ao 07, curva à esquerda, reporte através norte da torre, Olimpo 00. Esquerda, reportaremos através norte, Olimpo 00. 13, boa, 3, passarelo 224, autorizada a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Boa noite, voo no 604, 604, acione identificação autorizada a chegada a Mari. Desça até nível de voo 050, que é negal no 013. Gente, boa na chegada.